Puxa bem, estacionamento no gate 5, Oceania 6251. Oceania 6251, Rodana, que equipe de solo chame para o táxi. Livre, posicionamento, toma na táxi, 6251. Oceania 6251 para o táxi com 144 Galeão, 5 horas e 20. Oceania 6251, táxi via Patinga para o ponto de espera da 10, quando pronto, torre em 118, decimal 95, ajuste no 06. Apache India, 10295.000, 10 no meio, ajuste 6251. Está autorizado a final do ILS Whisky, desça para 2.500 pés, informe e passa no Serra Vitor 366. Positivo, autorizar então o Whisky, desce então para 2.500, estaremos passando o Serra Vitor 366, tá? 3517. Posso esperar dar 10 pronto, Oceanair 6251. Oceanair 6251, autorizada a linha área circular, pista 10, tempo 170 graus, meia dúzia de nós. Autorizada a linha área decolar, 10, Oceanair 6251. Oceanair 6251, decolou aos 41, controle 1-0, decimal 8, boa noite. 208, bom dia. controle, Salvador, bom dia, Xanar 6251, da El. Bom dia, Xanar 6251, contato radar na decolagem, sua para o nível 360, autorizado Leda. 360, Leda, 6251. Azul Alfa, Yankee East, prossiga. Alfa, Yankee East, que do Pátio 3 para o Pátio 1, repassa no perdão do Pátio 3. Yankee Whisky, mantenha escuta e reporte na saída do pátio 3. São do Sierra Victor 366, OTAN 3597. 3597, completa a final do ILS Whisky, chama agora 2 Salvador 1895, tomou pouso. 1895, bom dia, obrigado. Rio Salvador, bom dia, OTAN 3597, está a uma milha do Sierra B372, embaixacada, avistando. OTAN 3597, boa noite, ajuste no 0,6, livre pouso pistão no 0, vento 1, 60 graus, meia dúzia de nós. Livre pouso na pista 10 para OTAN 3597. Oceania 6251, chame agora o centro Recife, frequência 1251 e alternado 13395. 251-3395, 6251, obrigado. Alf Yankee East, mantenha a saída do posto 3 e aguarde. Solo Salvador, 3597, livrou na cintura. 3597, taxi via Alfa Juliette, tom 04. Alfa Juliette 4, 3597. Paulo Salvador, bom dia, é o Avianca Alfa, no Vinter, Juliette, parte 3. Confia para o solo. Bom dia, senhora, é o Avianca Alfa, no Vinter, Juliette, parte 3, solicitando autorização de rebote para o parte principal, Vinter número 5. Oscar 93 Juliette, ciência, aguarde para utilização de reboque. Positivo, senhora, não aguardo então, obrigado. Oscar 93 Juliette, observando aeronave na saída do pátio 3 é rebocado. Autorizado, reparta na saída do pátio 3. Positivo, senhora. E podemos ingressar direto no pátio 1 ou devemos pedir autorização? Oscar November Juliette deverá solicitar autorização para ingresso na parte principal. Ok, senhor. Juliette, mantendo o escudo. Alfa Yankee, Whisky, São Paulo. Observando a aeronave da Tanker, a parte no 04, autorizado ingresso no pátio 1, posição 01. Brasil 5973, identifique autorizado Duna, desça para 2000 com ajuste no zero no meio, informe a final do procedimento. Afirmo no zero no meio. Paulo Salvador, seu avião é Oscar, na Vila Juliette. Podemos ingressar no Pátio 1? Francisco, a sua identificação. Oscar, na Vila Juliette, autorizado ingresso no Pátio 1, até a posição 05. Ok, senhora, obrigado. Continuando na boca. Não seja grato. Fala que o avião está estacionado na posição número 5. Obrigado, bom dia. Bom dia, grato. autorizado direto para o Rio 98, perdão, 5973? Autorizado, Rio 5973, informe estabilizado. Vamos lá. Uno 961, informe que começa a cor em curso é Juliette. Autorizado Galeão, nível 360, decola da pista 10, curva à direita, saída da El, Leda, Motiza. Aperdulo 10, ex-map, após conforme. Aciona 5570, controle 120.8. Fechamento correto, a informação Índia permanece. Oi, então, a informação Juliette permanece idêntica à Índia, chame para posicionamento. No LS Rio 9573. Ciclão 73, chame a torre 1895, termopouso. 1895, graças já. Salvador, bom dia. Rio 5973, na final baixou e travou. Rio 5973, o ajuste no zero no meio, livre pouso, pistão no zero, vento 1,50 graus, meia dúzia de nós. 1 no zero no meio, livre pouso na 10, Rio 5973. 5973, fala 09, libera direita, 121, décimo 9. Entrando direita, na última, 1219, bom dia, 5973. Beijo. Nova Salvador, bom dia. Este é o Rio 5973, visão na sua escuta. Rio 5973, bom dia. Prossegue via Alfa, aqui no Pat 3, posição 6. A Infraero informa que a posição 6 agora ganhou 3 posições adicionais na posição 6, a esquerda, a central e a direita. Que o senhor será instruído a prosseguir para 6 esquerda. Salvador, voo 961 na posição 11, por estresse trânsito. No 961, coordenando que a equipe de Sala Chang para o táxi. 961. Salvador, gol 191, pronto para o táxi, POB 1110, alterna Florianópolis, 4 horas e 14. No 1961, o táxi via Pátio Índia para o ponto de espera da 110, quando pronto, torre 118 decimal 95, ajuste na 096. Pátio Índia, ponto de espera de 295, bom dia, motel. Thank you. Salvador, até 3597. Na 3517, informação em curso Juliette, abate cópia. A saída prevista para Brasília, Felipe? Saída Arbor Elefa. Arbor Elefa, gente, vamos passar agora. Com 961, bom dia, autorizado a linha aérea decolar, pista 10, vento 140 graus, 052. Bom dia, boa de copa. Abaixa a copa. Tá, 3517, pronto, cópia. Prossiga. 3517, autorizado Brasília, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita, saída Arbor Elefa. Upper Zulu 17, aciona 5003, controle 120, decimal 8. Para Brasília, autorizado, decola da 10, curva à direita após Arbor Elefa. Upper Zulu 17, aero via para destino. Transponder 5003, controle 1208, está 3597. Então 3597, correto, chame para posicionamento. Camará. Felipe 5328, ponto cópia. Pronto para a cota. 5328, autorizado para Campina Grande, nível 190. Decola da pista 10, curva à esquerda. Saída Puca, Jamo, Caju, Golfe 677 após conforme. Aciona 5574, controle 120, decimal 8. Autorizado nível 190. Decorado de cabeceira 10, curva à esquerda. Saída será Puca, Jamo, Caju, Golfe 677. 5574 no transponde, o controle 120-180. 35328, correto, time para posicionamento. Tomara para posicionamento, 3532. 26, controle 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia, mostra ver. Controle Salvador, bom dia, voo 1961, decolou na saída da IOM. Diego, no 961, contato radar, autorizado Leidos, vou para o nível 360. Leda 360, voo 3171, informação em curso Juliette, confere. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da pista 10, curva à direita. Saída da El, Leda, Motiva. Apresulo 10, Bridge, apresulo 16, após conforme. Achara 5575, controle 120, decimal 8. Tem um transponder? Transponder 5575. Copiado 360 para Guarulhos, ao decolar 10, primeira curva direita, da curva da El Leda Mod, e vai para o 10, que é o 16, após conforme. Espera 3 até 8, na 3 até 8. Com 3 anos, 7 anos, correto, time para posicionamento. Mandarão, meu senhor. Rodrigo, 1865, identifique, chegada bom, feita está para 4.000 pés, o ajuste no 016. Gol no 093, identifique, chegada bom, felicita para o nível 050.